Na tarde desta segunda-feira, 30 de dezembro, por volta de 16 horas e 30 minutos, policiais militares do Guatamotran, grupo ostensivo de trânsito do 14º BPM, patrulhavam a Avenida República Argentina a bordo de uma van identificada no prefixo policial como base móvel de operações. Os policiais avistaram dois indivíduos ocupando uma motocicleta, consideraram-nos em atitude suspeita. Ao aproximarem-se da motocicleta, eles viram o piloto acelerar, fugindo em alta velocidade. Iniciou-se um acompanhamento tático que se estendeu por vários bairros da cidade. Trafegando até na contramão pelas vias, os indivíduos tentavam a todo custo fugir da abordagem policial. Na região do Conjunto Libre e Campos do Iguaçu, os ocupantes da moto acabaram perdendo o controle do ciclomotor e caindo. Um deles tentou fugir invadindo uma residência. O outro foi rendido pelos policiais militares a poucos metros da motocicleta na rua Quidauana. Com os detidos, foi encontrado um revólver calibre 44 com 5 munições intactas. Ricardo Carvalho Lopes, de 25 anos, conhecido pela alcunha de Sabiá, foi o primeiro a ser detido. Ele era o passageiro da motocicleta e, ao ter seu nome checado junto à Central de Operações da Polícia Militar, descobriu-se que era foragido da Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu. Ele cumpria a pena naquela instituição pelo crime de homicídio. A pena seria de 17 anos e 10 meses em regime fechado. Foi-lhe então dado voz de prisão e feito um encaminhamento à 6ª SDP. Na delegacia, ele assumiu a propriedade do revólver calibre 44, inocentando o piloto da moto, que, por sua vez, perdeu o veículo para a Polícia Militar, ou para a própria ignorância, pois, ao fugir, ele acabou assumindo o risco de ser preso. Detido, ele perdeu a motocicleta e foi autuado em várias infrações de trânsito. Detalhe, ele não tem carteira nacional de habilitação e agora ficou ainda mais difícil tirá-la. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.